Oi, gente boa! Drixis e Mon, cotidianas da Drixis. Acharam que eu esqueci de vocês? Nunca! Porque a gente tem a coisa de série pra falar, né, gente? A gente que é série maníaco, que adora um filme. Thor Ragnarok, tem que estar chegando aí. Todo mundo em cólicas? Eu estou. A Netflix renovou a comédia animada Big Mouth para a segunda temporada. Para quem não viu, como bem falou a coluna Café com Alice, é muito bacana. Dei uma olhada. Os novos episódios estão previstos para ano que vem, obviamente, né, gente? A comédia é uma criação dos melhores amigos Nick Kroll e Andrew Goldberg. A história acompanha um grupo de pré-adolescentes chegando à puberdade e descobrindo o glorioso pesadelo que toma conta dessa etapa da vida, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, né, gente? Isso aí é fato. Por isso que é tão legal. No time de dubladores estão Joel Mulaney, na voz do protagonista Andrew, enquanto Crawl dubla Nick, Maya Rudolph, Jason Matzoukas, Jordan Peele e muitos outros aí completam o elenco. Vale a pena dar uma olhada, hein? Os tiros, tempestades e a religião das sombrias e vastas paisagens do velho oeste americano apresentados no teaser de Goodless, Goglick, que vocês vão achar, permanecem no trailer do Faroeste. No entanto, o grande destaque do novo vídeo de divulgação da série, e criada e produzida por Scott Frank e Steven Soderbergh, é certamente a força das mulheres, né? Não é à toa que as personagens femininas são os principais trunfos do trailer. O seriado é ambientado na cidade de Ilhabela, um vilarejo minerador no Novo México que perdeu toda a população masculina em um desastre em uma mina local e que agora é comandado por Alice Fletcher, líder de um grupo de guerreiras. A destemida mulher decide abrigar o pistoleiro Roy Good, que é o Jack O'Connell, jurado de morte por seu antigo mestre, o perigoso e mortal fora da lei Frank Griffin, que é o Jeff Daniels. Quando o bandido descobre onde seu protegido está, ele arma um esquema para matá-lo e para aterrorizar a cidade. Mas Fletcher, é claro, não está nada disposta a deixar que isso aconteça. É co-estrelado por Scott McNairy e Sam Waterston, Godless, inteiramente dirigida e escrita por Frank, será lançada no dia 22 de novembro no catálogo do Netflix. Ok? Gente, quem não chora não mama e quem tem saudade um dia chega lá. Cobra Kai, vocês lembram disso? Agora, seriado do YouTube Red, que continua a história de Karate Kid, ganhou uma nova foto dos bastidores que mostra Ralph Macchio e William Zabka de volta como Daniel e Johnny Goglick, que vocês vão achar. Um Daniel e Johnny bem mais velhinhos, né? Essa não é a primeira reunião dos atores do clássico de 1984. Tanto Macchio quanto Zabka já deram as caras em How I Met Your Mother, onde interpretaram a si próprios. Além disso, o restante do elenco foi divulgado via Entertainment Weekly. Mary Mauser, Courtney Higler, Ed Asner e Tanner Buchanan estarão no seriado inédito. Na trama, Daniel tem uma vida quase perfeita, com bom emprego e casa, além de já ter constituído família, e agora ele sabe pegar a mosca com os dois hashis, viu? Só isso que eu digo. Seus grandes dramas giram em torno dos seus filhos, sobretudo o namoro de sua filha mais velha, Samantha. Seus amigos são seus conselheiros nessas questões. As coisas não saíram muito bem para Johnny, que limpa tanques sépticos e já chegou a ser confundido com morador de rua. Ele acaba se isolando cada vez mais, mas vemos que ele também é bastante solidário com aqueles que precisam. Por exemplo, ele ensina técnicas de defesa pessoal a Miguel, funcionário da loja de conveniências na parada aí. Seu desejo de repaginar o Valley surge, entre outras razões, porque quer impressionar Elizabeth Shue. O dojo, porém, está sob o domínio de novos bullies, liderados por Kyler, o namorado da filha de Daniel. Situada 30 anos depois dos eventos do primeiro filme, a série mostrará Johnny Lawrence em busca de redenção e reabrindo o infame dojo Cobra Kai. Com isso, ele trará de volta sua rivalidade com o bem-sucedido Daniel, que tenta manter a vida em equilíbrio sem a ajuda de seu mentor, o Sr. Miyagi. A atração deve explorar as frustrações dos dois através do karatê. Macchio e Zabka também serão produtores, tá? Então, vamos ver o que vai sair disso aí. A estreia é prevista para ano que vem. Karen Juqueira deu adeus aos cabelos loiros. A atriz que fez sucesso como a Jéssica de Haja Coração mudou o visual para viver Rita Cadillac no filme O Velho Guerreiro sobre a vida de Chacrinha. Estou fazendo a preparação para a personagem com as dançarinas que participam do musical de Chacrinha no teatro. Dei uma estudada na vida da Rita, pois conhecia muito pouco sobre ela. Comecei a admirar sua trajetória. Quero conversar com ela depois. Conta a atriz que não tem tido dificuldade nas aulas de dança. Já fiz alguns musicais, me viro bem. Estou correndo atrás, dando uma olhada na forma como as chacretes dançavam na época. E a produtora de elenco parece que está gostando do resultado, viu, gente? Karen, que também poderá ser vista em breve na série Natália da TV Brasil, diz que está focada nos projetos profissionais e por isso ainda não pensa em ser mãe. Por enquanto, estou com um cachorro e uma gata, que adotei há pouco tempo. Mais para frente a gente pensa. Estou aproveitando essa fase bacana de trabalho, não faço planos ainda. Estou casada há 2 anos, gente, com o publicitário Rodrigo Medina. E ainda temos bastante tempo, diz a moça, toda sorte aí. Para a caracterização de um dos grandes ícones ali da história do Chacrinha, que foi Rita Cadillac, né? Para quem acompanhou. Queen Sugar, da On, de Oprah, o canal de Oprah, terá sua terceira showrunner em 3 temporadas. Kat Chandler, que atuou como diretora da produção da segunda, assume o posto de Monica Marser. Antes dela, Melissa Carter esteve à frente da produção. O seriado é uma criação de Ava DuVernay, baseada no livro de Natalie Basile, perdão, que conta a história de duas irmãs que herdam a fazenda de cana-de-açúcar do pai. Os episódios são dirigidos apenas por mulheres. O On, canal da apresentadora Oprah, renovou Queen Sugar para a terceira temporada em julho, antes mesmo do término de exibição da segunda. Que, aliás, assim como This Is Us, tem dramas muito bacanas, não é um sucesso de This Is Us, realmente essa série é incrível, mas Queen Sugar é muito, muito boa. Os atores estão incríveis, algumas pessoas que eu nunca tinha visto. Enfim. Vale a pena vocês darem uma olhada, tá, gente? É muito legal. A Amazon vive um mês conturbado. Após o diretor de vendas internacionais Morgan Wendell trocar o estúdio pela Apple e ninguém menos que seu chefe de programação Roy Price ser demitido por acusação de assédio sexual, a gente já falou disso aqui, chegou a vez do diretor do setor de drama e comédia Joey Lewis assinar a sua rescisão com a empresa. A informação é do The Hollywood Reporter. Contratado em janeiro junto à Fox, para liderar um setor de minisséries, Sharon Chow Iyaiguara assumirá a chefia de todas as séries roteirizadas da Amazon. Ela responderá a Albert Chang, ex-executivo do conteúdo digital da Disney, que substitui Roy Price. Depois de passar em branco no Emmy 2017, vendo suas maiores concorrentes se consagrarem como com The Handmaid's Tale, Hulu, Black Mirror, The Crown, The Master of None, Netflix, a Amazon foi duramente criticada por David Kelly, também consagrado na última temporada com a multi-premiada Big Little Lies. Quem não viu ainda, por favor. Criador de Golia, o produtor abandonou a série por diferenças criativas com a direção da empresa, lamentando o amadorismo demonstrado por seus principais executivos. Joey era um dos nomes envolvidos em um suposto conflito de interesses com os outros diretores e produtores de conteúdo para a Amazon. Segundo o THR, o executivo abusou de sua influência para escalar a namorada, Yara Martinez, no drama The Tick. O papel, originalmente concebido para ser masculino e ter mera participação especial no piloto, foi remodelado e se tornou regular quando a série foi aprovada. Aliás, eu não sei por que The Tick foi aprovada, é uma droga. Yara Martinez vinha se tornando figurinha carimbada, né? Mas com papéis em Alpha House e I Love Dick. Agora é esperar e ver se a atriz porto-riquenha seguirá com prestígio no estúdio após a demissão de seu noivo. Olha só, hein? E a CBS decidiu cancelar a série Zoo. Amém, meu Deus, demorou demais. Após 3 temporadas, com fim no último dia 21 de setembro, a atração estrelada por James Woke era o drama de verão mais longo da história da emissora entre suas produções televisivas originais. Porém, depois de uma queda vertiginosa na audiência de 2,65 milhões de espectadores contra 4,45, gente, quase o dobro, o canal decidiu cortar a adaptação do best-seller de James Patterson. Zou era uma das séries mais caras da CBS, né? Porém, viável devido ao acordo com a Netflix de modelo firmado desde Under the Dome, que foi outro lixo, né? Assim, não foi bem roteirizada, apesar de ser de Stephen King. É que previa a disponibilidade das séries no catálogo online da plataforma após sua transmissão televisiva. Diante dos números baixos e do alto custo, a emissora decidiu investir em Salvation, de Alex Kurtzman, que fez Star Trek Discovery, cuja parceria é firmada com a Amazon. Olha, uma banda abre a outra. A série Zoo, gente, veio boa até a segunda temporada. Na terceira, é uma loucura. Sabe aquela série que tem. É o tipo de coisa. Eu falei bem dela quando começou lá na primeira temporada. O fechamento para a segunda foi ótimo. É, a segunda veio morna, veio morna. Quando chegou no final, foi uma titica. Quando começou a terceira, foi uma titica muito maior. Então, demorou até muito. Eu acho que devia ter parado na segunda temporada. É o tipo de série que tem que acabar, né? Pelo 28º ano consecutivo, uma das séries mais longevas da TV, Os Simpsons, teve seu especial de Halloween. E como manto figurino, o capítulo extraordinário trouxe terror misturado à assinatura cômica do criador Matt Groening. Mas isso não quer dizer que não houveram surpresas. Pela primeira vez em quase 30 anos no ar, Maggie, a eterna bebê da família, falou suas primeiras palavras, né? E as primeiras palavras de Maggie são tudo menos adoráveis, gente. O segmento da bebê possuída foi inspirado em O Exorcista, filme de William Friedkin, o realizador, inclusive, fez uma participação especial. Além disso, esse último especial de Halloween também funcionou como uma ferramenta para promover a série baseada no clássico da filmografia de terror. Ben Daniels, co-protagonista de O Exorcista, o seriado, também prestou a sua voz para a produção. Agora fica a dúvida: será que a simpática e querida Maggie voltará ao normal após esse aterrorizante capítulo e continuará sem falar? Vamos aguardar. No Brasil, Os Simpsons, gente, exibida pela Fox, tá? E confusão nos bastidores de Hexatlan Brasil da Band. Um dos participantes exigiu mais comida para estar numa gravação importante. O clima de muita reclamação, com as porções reduzidíssimas de alimento. A Band diz que a restrição alimentar dos participantes é supervisionada. E a produção também se queixa de pouca comida. E a Band diz: há um chefe argentino, um turco e um brasileiro para que os profissionais das diferentes nacionalidades sintam-se em casa. E uma última confusão, segundo colunas de Patrícia Kogut, quem precisou de atendimento no hospital vizinho às gravações, na República Dominicana, também reclamou. Mas a Band refuta: as condições ali não são insalubres. Ou seja, a gente não sabe quem está falando a verdade ou não. Mas certo é que quem vai para um no limite, né, meio como esse, tem que saber. Isso deve estar em contrato, porções reduzidas de alimentação, enfim. Não sei, de repente está no contrato. E, gente, uma notícia triste para mim, viu? Thaís Araújo vai deixar o elenco do Saia Justa do GNT. A atriz vai passar a se dedicar às gravações da nova temporada da série Mr. Brown da Globo e não vai conseguir conciliar as agendas. O último programa de que ela participará vai ser exibido dia 29 de novembro. O canal ainda não definiu quem vai ficar no seu lugar. Eu ficaria feliz se fosse Pitty que saísse, né? Apesar de gostar muito de Pitty, sempre falei isso para vocês, ela não se encaixa no programa, sempre um pouco mal-humorada, sei lá, não rolou uma química, e Thaís Araújo é tudo de bom. Então, eu não acredito que seja coisa de conciliar a agenda, não. Mas eu não vou especular, é a minha opinião. Não acho que seja isso. Mas, enfim, né, é o que chegou a gente. A nova série de Stan Getz, que já tem data para chegar ao Brasil, Absentia, será exibida pelo Crackle, o canal de streaming da Sony. A série conta a história da agente do FBI, Emily Byrne, desaparecida há 6 anos enquanto perseguia serial killers em Boston. Ela foi declarada como morta, mas um dia ela é encontrada em um cativeiro sem lembranças de seu sequestrador. Retornando à vida em sociedade, Emily vai tentar descobrir quem foi responsável pelo seu desaparecimento. Mas novas acusações são lançadas sobre ela. A primeira temporada terá 10 episódios. Os dois primeiros chegam ao Crackle no dia 3 de novembro. E após isso, os capítulos inéditos serão lançados sempre às sextas-feiras. Deem uma olhada. Eu vou ver. Eu vou ver, vou ver se é legal. O detetive particular mais bigodudo da história, a gente já falou lá atrás do Karate Kid, né? Retornará às telinhas em uma versão repaginada. Segundo uma revista americana, a emissora norte-americana CBS está desenvolvendo um reboot de Magnum, popular seriado policial oitentista, estrelado por Tom Selleck. Trazendo as temáticas e tramas original para os dias atuais, a nova Magnum acompanhará, que não é um sorvete, gente, realmente existiu uma série com esse nome. acompanhará os passos de um Thomas Magnum 2.0, um ex-fuzileiro naval que se torna detetive particular após retornar da guerra do Afeganistão. A produção do reboot será assinada por Peter Lenkov, responsável pelas versões modernas de Hawaii Five-O e MacGyver. Bom, MacGyver ele detonou, né? Coisa ruim pra Zorra. Hawaii Five-O a gente aguenta, né? Tem o Steve lá, que é lindo de morrer. Então a gente está aguentando. Mas não é uma série imperdível, mas é bacaninha. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que um reboot de Magnum, exibido originalmente entre os anos 80 e 88, entra em fase de desenvolvimento. O último projeto, no entanto, sequer chegou à fase dos episódios pilotos. A obra seria estrelada por Eva Longoria e no papel da filha do personagem de Selleck. Vamos ver como é que vem isso aí. Gosto se discute, mostrará os bastidores da alta cozinha e Augusto, Cássio Gabus Mendes, parece representar o estresse que acomete a classe dos chefes. Porém, o protagonista não está nada contente com esse clima e propõe algo novo, uma cozinha zen. Reginaldo, Zé Brito, topa na hora, apesar do seu jeito naturalmente exasperado. Teve uma cena aí divulgada com exclusividade pelo site Adoro Cinema, dei uma olhada. Augusto é o famoso chefe de um restaurante decadente ao ponto de sofrer com a concorrência de um mero food truck. A autora Cristina Kefera Buchmann é enviada pelos investidores sócios do restaurante para promover uma revolução no local. Desafiado, Augusto terá de provar que ainda está em forma, mas acaba perdendo o paladar justo no momento em que precisa criar um novo cardápio. Dirigido por André Pellens, de Minha Mãe é uma Peça e Detetives do Prédio Azul, e com Robson Nunes e Paulo Miklos no elenco, Gosto se discute, estreia nas telonas no próximo dia 9 de novembro. O roteirista de Thor Ragnarok, Craig Kyle, está desenvolvendo uma série de TV live action baseada no mangá de Ajime Segawa, Gahei, de acordo com Hollywood Reporter. Sua intenção é contar a história de duas jovens garotas destinadas a definir o destino dos mortos e dos vivos, como ele mesmo explicou. Trata-se a trama, perdão, se assemelha bastante à primeira adaptação do mangá, o anime de 2008, Gahei Zero, que teve 12 episódios. Kyle afirmou que no momento trabalha no piloto e está criando uma espécie de bíblia dos personagens, sinalizando que teria material para várias temporadas. Originalmente, o mangá conta a história de Kensuke Nimura, um estudante que tem a habilidade de ver espíritos, mas não sabia muito bem lidar com isso até conhecer a caçadora de monstros, Kagura. Ao lado dela, conhece a organização secreta e aprende a lutar contra espíritos diabólicos. Vamos ver se é bom, né? Já me falaram que eu preciso ver mangá. E eu ainda não parei para ver. Vou ver, gente. Quando esse sair aí, eu vou ver. Não agora. Juro, não é meu barato. Mas tem público para todo mundo, graças a Deus. Gente, por hoje é só. Acabou Cotidianas. Mas semana que vem eu volto dentro do Feminino News, né? O podcast quinzenal. E já é novembro, né? Semana que vem. Então, ótimo mês para vocês. Tomei vergonha na cara porque no mês não é Sedex, não vai trazer nada para você, só vai trazer meu aniversário, que é dia 4 de novembro. Então, por favor, espero parabéns de todos. Só traz isso, gente. E para todos os escorpianos e sagitarianos? O que que vem depois de escorpião, gente? Eu tô sem Camila Bota aqui, eu não tenho. Não tenho memória. Mas o signo que vem depois de escorpião? Acho que é Sagitário, né? É Sagitário, gente? É, né? É. Acho que é. Enfim, só traz os nossos aniversários. Tá bom? Não traz mais nada que isso. Tomem vergonha na cara, vão trabalhar. Viu? Axé, namastê. Que assim seja, amém. Porque a gente cerca por todos os lados, porque tá osso para caramba. Cheiro, gente. Até.